E aí, Nena? Agora sou outra pessoa. Eu tenho tesouro dentro de mim. Tesouro? Oba, eu também quero! Você já tinha, tem. É Jesus, Tonico. Eu agora levo ele comigo. Tá a hora. Tem que ir. Alô, Jona! Volte sempre, Nena. Diante do trono, tem lugar para todas as crianças. Pode voltar que eu jogo a escadinha pra você subir. Valeu, Nena. Até a próxima. Tchauzinho. Ó, não esquece da gente, hein? Ah, eu tô emocionado. Nena, Nena, tá na hora. Trato é trato. Já desliguei, mãe. Mas você tá com uma carinha tão boa, hein? O que que houve? Viu o passarinho verde? Melhor que isso, você nem imagina o que que aconteceu. Aconteceu? Hoje, mãe, eu conheci o melhor amigo da minha vida. Que amigo é esse, minha filha? Jesus, o Filho de Deus, meu Salvador e meu maior amigo.